Você quer a luz do mar brilhar no olhar, iluminar. Veja então o azul do céu, veja o dia se apagar, a lua se abrir, veja a noite clarear.